Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Aqui é o Alexandre, Jovem Nerd. Bom, Falcons é um nome bem mais maneiro. Tirou minha introdução. Aqui é Blue Hand, o nome das ilhas é Falklands. Aqui é o JP e eu só apoiaria a Argentina se as ilhas fossem do Vasco. Que dá o dispor 1-0 Inglaterra. Aqui é o Tucano e eu ganhei um autorama por causa dessa guerra. Nossa. Mas foi uma aposta, não? Não, é porque eu torcia pra Argentina porque eu tinha um amigo argentino na escola. Coisa de criança, né? Que não sabe o que faz. Tu meteu o autorama dele? Aí a minha madrinha, que é inglesa, falou que se eu torcesse pra Inglaterra, ela me dava um autorama. É sério isso? E aí, passe que eu troquei, né? Excelente. Aqui é o Azaghal e eu vi o filme da Margaret Thatcher. É bom o filme da Margaret Thatcher? É bom o filme. Muito bem, nerds. Estamos aqui para mais um Nerdcast Histórico com o nosso time de elite de história. Não tem nenhum historiador aqui. Mas nós vamos falar de um conflito que poucas pessoas conhecem, cara. A Guerra das Malvinas. Esse ano fazendo 30 anos, né? Sim. Foi em 1982, Inglaterra entrou em guerra contra a Argentina, cara. É absurdo, sim, cara. Na verdade, a Argentina entrou em guerra com a Inglaterra. É. A Argentina é verdade, começou. E-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, Zeca, vamos para mais uma semana de mês e caneladas no Nerdcast! Não vamos, Jovem Nerd. Não vamos, então vamos. Dessa vez não, porque nós estamos viajando novamente. Olha só, férias antecipadas, inesperadas. Muitos já estão sabendo, a maioria, na verdade, já ouviram no programa 301, que nós fomos agraciados com uma viagem para a Europa. Olha só, que bonito. E no período de 17 de março até o dia 8 de abril, sim, nós não estaremos presentes no Brasil. Exatamente. Então você deixa o seu recado ou entra em contato com o nosso departamento comercial. Exato. Então não teremos leitura de e-mails durante esse período, mas depois voltamos com muitas atrações, com Nerd Tour em vídeo no Nerd Office. Isso vai ser muito legal, lugares novos. Isso, exatamente. Estamos na Itália, ou dependendo de onde você estiver ouvindo esse programa, estamos na França. Exatamente. Mas, como já avisamos, fique tranquilo que o Nerdcast, o Nerd Office e o Nerd Player continuam ao todo vapor. Olha. E a Nerd Store também. É, muito bom, muito bom. Agora não para, agora não para mais. Não para, a máquina está em movimento. Então, é qualquer coisa, fala lá com o Gaveta. Tudo na guerra de parte do Brasil. Escreve Malvinas no Google Images que você vai entender onde é. Se você não sabe que a leste da costa argentina, lá no hemisfério sul, lá embaixo tem, né, algumas ilhas. São duas ilhas principais. Ou então você pode imaginar uma grande ilha cortada na diagonal por um grande canal, né? São essas duas ilhas principais que compõem as Malvinas, para os ingleses as Falklands. Mas as ilhas são de quem? É, esse que é o problema. Hoje. Isso que nós vamos definir. Hoje as ilhas são de quem? Hoje, desde 1800 e pouco, da Inglaterra. Então, é Falkland. É Falklands. Não é Malvinas. Mas foi o que eu falei. Depende, em 1764, os franceses chegaram lá, fizeram uma base e chamaram de Ilhas Malouines. Da onde sai o nome Malvinas. Elas foram Malvinas antes de serem Falkland. Whatever. Quem é o dono da bola é que dá o nome pra ela. Mas peraí, os espanhóis ocuparam aquela parte toda lá embaixo. Eles não se bateram contra essa ilha em nenhum momento antes? A ilha é minúscula, só tem pinguim naquela porcaria. Agora eles não. Eles devem ter passado por lá e, pô, não interessaram. Provavelmente. Ignoraram, porque não é possível que eles não tivessem visto aquela ilha lá. Não, vê, eles viram, né? Mas fala que, cara, o que a gente vai fazer ali? Você vai pegar isso aí, deixa aí mesmo. Vou ver pinguim. No sentido bíblico. Não, mas não tinha uma época que tinha duas colônias, uma espanhola e uma francesa, e ninguém sabia que a outra existia? Não, pô, é engraçado, porque eu li isso na pauta que o Tucano mandou. O Tucano fez um estudo maneiro disso aí, de passagem. em pleno domingo, o pessoal se divertindo na praia, Tucano fazendo a pauta. E aí, o que me chamou a atenção dessa parte inicial foi isso. Como é que os franceses chegaram lá de espanhol e não interessaram os espanhóis antes, e de repente os franceses depois venderam? Por que que os espanhóis de repente se interessaram em comprar aquela merda? Deve falar assim, não tem nada aqui. Ah, agora tem francês. Sai daí, queremos franceses aqui. Compraram pra evitar que os franceses ficassem lá. E na outra ilha entraram os ingleses. Eles já estavam lá, né? Isso, na outra ilha. Na Ilha Leste, que é onde tem a capital, né? Bom, o fato é que é, até hoje, uma mega terra desolada, né? Não tem... Tem poucas cidades, a parada é, tipo, super frio e... Tem porra nenhuma lá. Só pra mostrar a importância da ilha. A estimativa populacional de 2005 é de 3 mil habitantes. Tem 1 milhão de pinguins e 500... É verdade! E 500 mil ovelhas. Exato. É essa porra, cara. Tem ninguém lá, não tem ninguém. Você olha assim, se você quiser ir no Google Maps pra passear, você vai assim, opa, tem uma cidade aqui, tem um nome. Aí tu dá o zoom, tem 3 casas, maluco, no fim das casas. O mais importante, não tinha habitante aborígene, né? Antes dessa galera chegar lá. Não tinha nativo. Não tinha nativo. Aí é deserto até nego pisar lá. Isso é uma coisa importante, porque dando um pulo pra frente, a ONU diz hoje em dia que esse é um dos poucos territórios que a população não tem como se autoprover. Então é de responsabilidade, é de direito da população, no final das contas, escolher pra quem qual é a nacionalidade dela, dentro dessa galera que disputa. Né? Agora, isso só é realmente válido, na minha opinião, se tivesse um povo aborígene lá. Agora, se tem povo colonizador, porra, isso não faz sentido. Não, aborígene é da Austrália. Aborígene é povo nativo. Então, você pode usar o termo aborígene também pra nativo, porra. Acho que pode, enfim. Falou com convicção. Falou com convicção. Ele tá mudando de dicionário nesse exato momento. Eu vou fazer a concessão, então, o nativo. Esse povo não é nativo, é povo que foi pra lá como colonizador, essa parada não tem muito sentido também, né? É óbvio que os caras vão querer ser ingleses porque tem descendência de ingleses, pô. Não, e convenhamos, você pode escolher entre ter o passaporte da comunidade europeia, ser inglês ou ser argentino falido. Eu acho que não tem muita... Não precisa nem botar falido, né? Ou ser argentino, pô. Não, mas se a Argentina fosse agora o que ela era na época da Segunda Guerra Mundial, provavelmente os caras teriam escolhido ser argentino. Pode ser, porque no passado existia um termo que dizia o cara é rico como um argentino. Esse era o termo usado na Europa. É mesmo? Porque a galera, a classe alta na Argentina tinha muita grana, mas muita grana. Isso, pô, deve ser 1800, ou talvez um pouco antes da própria independência da Argentina. É. Eles usavam esse termo na Europa. E a Primeira Guerra Mundial encheu a porra de dinheiro da Argentina, porque a Argentina vendia comida pra cima. Na Primeira Guerra Mundial teve até umas batalhas pelas ilhas entre a Inglaterra e a Alemanha. Peraí. Então, aí, o que você falou é importante. No final das contas, naquela pequena disputa lá, os ingleses ficaram com a ilha. É isso, desde 1700 e tanto. Na verdade, teve lá disputa entre espanhol, entre inglês, entre francês, entre holandês, entre todo mundo. Aí teve uma época que chega e fala assim, ninguém mais quer essa porra, em 1820. Não, ingleses abandonaram mais ou menos na época da que os americanos fizeram a independência, porque eles tiveram que retirar todas as tropas deles de tudo quanto era lugar, entendeu? Até o último homem. E tem uma parada engraçada que eles me deixaram uma placa dizendo, isso aqui é de propriedade do Império Britânico. Deixaram a placa? tipo assim, sair aviso, pro almoço das voltas, né? Tipo, sair pro almoço das voltas. Né? Exato. Quando os argentinos entraram? 1820. Os espanhóis saíram fora no comecinho dos 1800. Porque também precisaram remover, tava uma guerra ali pela América Latina de independência por todo lado e tal. Eles também precisaram recolher tropas dele, né? Então aquela porra ficou com isso sem ninguém. Depois da independência argentina, eles foram pra lá. Quando viram que não tinha ninguém, resolveram ir lá também. Só que aí deu merda, né? Mas por que que essa galera tinha tanta fissura nessas ilhotas? No começo, não tinha muito porquê, mas imagina, na Segunda Guerra Mundial já era interessante. Se a Alemanha... Passagem do mar ali pra você poder fazer uma base de reabastecimento. É, você faz uma base ali, você não precisa ser aliado da Argentina pra ter onde aportar. É. Mas por que que eles não fizeram uma base na ilha Sanduíche do Sul? Porque mais escrota ainda. Mas eles tinham coisas lá embaixo, nos lugares mais escrotos. Não, você tá falando da Geórgia do Sul, né? South Georgia and South Sandwich. Sim. É. Que é uma ilha... Eu nunca vou chamar a ilha de Geórgia. Que é uma ilha bem mais a leste das Malvinas. Também era inglesa, né? A colonização. Também é inglesa. É mais desolada ainda, né? Do que... A Malvina é uma ilha desolada, mas tem um tamanho, pelo menos, que comporta uma base com pessoas e não sei o que. Tem aeroporto. Se você der zoom no Google Maps, você vê aeroporto. Claro que tem aeroporto, caralho. Ué, Cagarras não tem aeroporto, por exemplo. Cagarras. Vale a pena dizer que a ilha é perto da Argentina, mas não é tão perto assim, que seja assim, na área marítima não é de direito da... Mas se a ilha fosse Argentina, a área marítima da Argentina cresceria exponencialmente, que é o motivo que interessa pra eles. Ah. Ok, mas ela na posição que ela tá, não é que ela esteja automaticamente dentro da área marítima. Não, não. Quanto? Qual é a área marítima? São 200 milhas náuticas, que equivale a 370 quilômetros mar adentro. E a Falkland tá além disso. Fica a 600 quilômetros da costa argentina. Se a Malvinas fosse da Argentina, eles iam dar um boost. Dar um boost, exatamente. Eles ganhavam de quebra 250 milhas náuticas já de brincadeira. Sim. Pô, mas isso quer dizer o quê? Além do... área de pesca exclusiva pra eles, a área de petróleo embaixo, se tiver. Olha aí, esse é o Blue Hand, rapaz. Isso... Agora hoje, a gente né? sabe hoje, que vem, né? Agora que sabem, porque é recente, né, a descoberta de petróleo lá. Não, descobriu tem meses, praticamente, né? Porque eles... Não, agora. Descobriram que tem petróleo já tem tempo. Só que era o petróleo era num lugar que até então era inviável a exploração dele. Tipo pré-sal. Mas era pré-sal. Agora que a tecnologia avançou que dá pra tirar a porra do óleo de lá, né? Como é que começou todo esse conflito Argentina-Inglaterra nas Malvinas? Então, começou assim. A Argentina ocupou aquela porra em 1800 e tal. Enquanto a Inglaterra tinha ido almoçar. A Inglaterra acabou a hora do almoço da Inglaterra, eles viram que tinha alguém lá dentro e falaram, pô, que porra é essa que tá fazendo dentro da minha loja aí? Vou tirar o cara de lá. Um almoço de 10 anos, né? Tirou o cara de lá. Em 1833, que o Império Britânico mandou uma fragata pra falar que os argentinos tinham que ralar peito. E eles não tinham porra nenhuma lá. Não, beleza, então a gente vai, né? Os argentinos falaram, a gente vai ralar peito? Foi, porque eles não tinham como enfrentar a Inglaterra. Então, eles iam pagar pra ver contra a Inglaterra? Não, né? Os caras iam botar no lugar de os argentinos naquela época eram um pouco mais sábios do que os argentinos. Não, mas a Inglaterra também era bem mais foda nessa época. Não, a Inglaterra dessa época era a Inglaterra. O Império Britânico. O Império Britânico chegou lá e falou, sai. O Império Britânico fala, sai, você fala, sim, senhor, pode não, pode não. Deixei aqui pro senhor, tava cuidando aqui, passando um paninho. Exatamente, senhor. E aí, pra não deixar lá vazio, eles mandaram escoceses, irlandeses e galeses. Ou seja, a reba, né? Eu acho que é importante a gente voltar aqui alguns anoszinhos pra trás disso aí. A Argentina, ela fez o processo dela de independência, que começou lá em 1815, mais ou menos, não sei, e terminou em 1820. De pouquinho. Foi um processo longo de independência da Argentina, né? Até ela ser reconhecida como um país independente. Quando ela foi reconhecida, quando ela ainda era uma província da Espanha, essa província chamava província do River Plate, ou tô enganado, é província do River Plate, do Rio Prata. E as Malvinas constituíam parte dessa província do Rio da Prata. Então os argentinos ficaram na cabeça que aquilo tudo era parte do território deles. Só que pelo que eu entendi, nunca quando reconheceram a Argentina como país, deram essas ilhas pra ele, né? Como parte do território argentino. que aconteceu no final da década de 70, início da década de 80? Qual era a situação na Inglaterra e na Argentina em relação às ilhas? Os dois países estavam numa merda foda. Era a famosa crise dos anos 80, né? Que aí se alastrou pelo mundo inteiro. Foi uma crise que teve generalizada, né? E foi do fim dos anos 60, 70, acabou com a crise dos anos 80 aqui no Brasil também. Isso a gente lembra. Uhum. E a Argentina era governada por uma junta militar, né? Era a ditadura, assim como o Brasil e como vários outros países. Assim como a América Latina. Exatamente, é. Inclusive, a gente fala lá da Copa de 78, que o Brasil foi garfado, anularam o gol do Zico aos 45. E foi na Argentina, né? Foi na Argentina, a Argentina ganhou e já fazia parte de política de pão e circo. Tinha que deixar tinha que deixar o povo mais tranquilo. Certo, então militares no poder, crise no mundo, incluindo na Inglaterra, né? Com certeza. O governo da Inglaterra estava totalmente impopular também. E nessa época a Inglaterra sofria pra caralho com o terrorismo, né, cara? Do Ira, né? Era uma época bem terrível, assim, pra eles lá, né? E nessa época foi uma época que os sindicatos estavam tomando conta dos lugares. E lá na Inglaterra o bicho estava pegando por esse lado, né? Desemprego rolando solto, né, cara? Exatamente. É. Em 1981, no final de 1981, a Inglaterra anunciou que ia vender vários navios importantíssimos de guerra, incluindo dois porta-aviões. Os dois únicos. Os únicos que eles tinham. Qual foi a parada militar? Eles desenvolveram o Harrier, aquele avião que a gente conhece, que decola em pé igual helicóptero. É irado, digo de passagem. O Harrier, O Harrier foi desenvolvido por uma ordem política e técnica que dizia que os navios deles eram muito caros. Então eles queriam manter uma frota de porta-helicóptero. E eles desenvolveram o Harrier pra poder decolar dos porta-helicóptero e eles venderam os dois porta-aviões que eles tinham, que eram capazes de voar com avião de verdade. Eles não venderam, eles iam vender. Eles iam vender. Mas já tava firmado. Tava firmado, exato. Não, já tava praticamente acordado, O HMS Hermes e o Invincible. E ainda dois navios de desembarque grandes, o Fearless e o Intrepid. Mega navios importantíssimos iam vender essa porta. Tu imagina como é que tava a moral dos ingleses, né, cara? Porque tu pensa bem, cara, o maior orgulho deles era a capacidade marítima deles, cara. Sim, até pouco tempo, né? O que eles pensavam também era em fazer, ao invés de ser uma marinha de ataque, de conquista, fazer uma marinha que fosse pra proteger a costa britânica. Ok, mas isso é um baque na moral? Não, com certeza. Porque os caras eram o Império Britânico. Cara, que foram o que foram por causa da potência naval, né? Com certeza. E aí chegaram ao ponto de que, pô, iam vender os navios e iam ficar com uma guarda costeira. Imagina como é que tava o moral da população nessa época, né? Pode crer. E aí, isso era uma oportunidade pra Argentina, né? E os militares enxergaram isso. E a gente se pergunta quais são as motivações políticas da invasão da Argentina em 82 nas Malvinas. Fazia parte disso tudo, né? Querer alavancar a popularidade do governo. As Malvinas eram um tema, ainda hoje é, que desperta o nacionalismo argentino. Sim, sim, sim. É quase que inimigo externo pra juntar o povo contra o inimigo externo. Exato. E por outro lado, aí que tava dando a moral pros argentinos, porque eles tinham quase certeza que a Inglaterra, diante dessa situação, não teria condição nenhuma de entrar na guerra. Então, assim, na verdade, vamos matar dois coelhos. A gente vai retomar as Malvinas e, ao mesmo tempo, a gente não vai ter contra-ataque. Então, o momento é agora. Esse foi o exatamente. É que a Inglaterra ia falar, dane-se, fica essa porcaria aí que eu não vou pagar pra ver. Ou talvez negociar, né? Sim, sim, com certeza, entenda. A Inglaterra ia vender sua marinha, cara. E as Ilhas Malvinas é longe pra caralho da Inglaterra. Era isso que eles estavam vendo. 12 mil quilômetros. E são duas porcarias, não serve pra nada. Eles falaram assim, eles não vão vir até aqui. Porque é claro que a intenção da Argentina é que nunca se tivesse guerra nenhuma. Né? Eles apostaram que não ia ter guerra nenhuma. Foi um bluff. Se por um lado a Inglaterra não tinha a menor condição de fazer guerra, a Argentina também não tinha. Nenhum dos dois tinha. A condição econômica da Argentina era a seguinte: quem era o chefe da junta militar era o Galtieri, general, que tinha assumido há pouquíssimo tempo, tá, o governo argentino. Assumiu numa merda, filha da puta, teve que cortar falido. Inflação daquelas malucas de 100 e poucos%. Uma das medidas que ele fez, extremamente impopular, foi de congelar os salários no meio daquela inflação. Ou seja, Nequim tava puto nas calças lá dentro da Argentina. Ia se começar protestos mais organizados, enfim, pra mudanças no governo. E ele resolveu partir pra esse lado, mas eles também não tinham a menor condição de fazer guerra. E as estratégias bélicas dele, que a gente gente vai ver mais à frente, mostram isso, que eles não tinham se preparado pra guerra nenhuma. Na verdade, eles fizeram aquele bref de... Não, ninguém quer essa porra dessa ilha vagabunda. A gente vai chegar aqui e vamos fazer a parada pra gente chegar. Mas, e além disso, a Inglaterra tinha removido muito do contingente que tava lá. E, inclusive, pra deixar o mínimo possível, né, de navios, de guarnição, justamente pra cortar custo. Então, foi outro motivo também, outra porta aberta. E aí eles decidem invadir. Eles estavam pensando em invadir, já pensando que a Inglaterra não entraria em guerra, mas de qualquer forma eles estavam se armando, estavam comprando mísseis Exocet, que é aquele que ficou conhecido pelo falso Fawcett, né? Pela música. Aqui no Brasil, né? Aqui no calcinha Brasil. E aqui virou Exocet. Exocet. Você tá de sacanagem? Isso é um míssel? É. Que tinha nessa música? É. Tu nunca soube? Não. É um míssel foda, ele vai rente a onda. Tem um mar, tem um navio, ele vai pertinho da água e pega o navio na lateral. Caraca, pra mim era o Exocet, calcinha. Ele seguia pelo próprio radar do navio. Não, peraí, eu quero saber qual é o sentido de falar o nome do míssil depois de gritar calcinha. Tava na moda. Não era Cátia Flávia essa música? Isso. É, motivo de deixar. Pera foda, cara, por isso. Não, é porque depois da guerra, depois dos estragos que o Exocet fez, ficou conhecido no mundo inteiro o míssil, né? Ah, tá. Foi a maior propaganda da França de mísseis, foi essa guerra. Ah, esse é um míssil francês. É. Porque todos os países da OTAN, eles trocam entre eles o que eles fazem de armamento. E a OTAN achou que o míssil era uma merda. Tanto que a França é o único país da OTAN que tava usando o míssil. Quando a França mostrou os mísseis pros outros, todos falaram assim, isso é uma merda, essa porra tá pra nada, não é tão bom assim. E foi meio tapa na cara da França nos outros quando foi usado na guerra e foi perfeita a parada. Porque, inclusive, Exocet é o peixe voador, porque ele voa pertinho da água. Ah. Exocet é o nome de um peixe? É um peixe voador. Caraca, que nome escroto pro míssil. Não, mas tem também, a ver, cara, né? A OTAN chegou e falou assim, cara, na boa, eu não quero o míssil que tá na música do Fausto Fawcett, cara. Mas olha só, o míssil também teve vida curta, porque o nego logo viu depois... Não, o Exocet que até hoje. Não, o Exocet... É sim. Nego viu que é fácil de bloquear ele, cara. Era só atacar um monte de ferro, de metal no mar, que o míssil ficava todo confuso. Tem versões melhores, mais novas. Ele foi usado na guerra do Irã-Iraque, em larga escala. Não lembra, não? Essa tu lembra, né? Não, inclusive, diga-se de passagem, eu lembro da Guerra das Malvinas. Se vou me zoar aí, mas eu lembro. Eu lembro também. Lembra eu lembro do plantão? O seguinte. Porque, olha só, foi a primeira guerra que eu tive contato, assim, de falar, caraca, pode dar merda, né? Pode, pô, ser o fim do mundo, essas porra, tem que falar. Nessa época, qualquer guerra era o fim do mundo, né, cara? Pois é, eu lembro bem, cara, de uma capa da Veja, que tinha um navio, não sei o que, tinha de um lado as bandeiras dos Estados Unidos, Inglaterra, do outro as bandeiras da Argentina e da União Soviética, dizendo que assim, pô, essa porra pode explodir a qualquer momento, não precisa ter um míssil chegando no navio, sei lá, pode explodir o mundo a qualquer momento por causa disso, porque existia uma participação velada da União Soviética por trás da Argentina, né? Existia ou a Veja disse que existia? A Veja existia. Estudos apontam. Não, olha só, na época se falava que poderia haver, a Argentina não era um aliado formal pelo contrário, da União Soviética. Pelo contrário. Era aliado da gente, dos Estados Unidos. Mas a União Soviética queria botar fogo no circo, né, cara? E passou algumas informações estratégicas pra Argentina. E os Estados Unidos levantou isso. Enfim, né, tudo era pretexto pra se levantar pro lado. Era pro lado da Guerra Fria, né, cara? E tinha essa capa que mostrava a União Soviética. Então, pô, eu lembro que eu ficava cagado. Pô, vai dar merda, não sei o quê. Pô, vamos morrer todo mundo. Então, eu tenho essa memória da Guerra das Malvinas. A minha memória da Guerra das Malvinas, como eu falei, foi eu ganhar um Autorama. Olha só, eu sei por que tem Exocet na música da Cátia Flávia. Por quê? Tava confabulando aí durante o tempo todo. Porque, como a senhora Jovem Nerd e a portuguesa vivem repetindo, ela era uma mulher bandida. Ela fala aqui, ó, Cátia Flávia é uma louraça Beelzebu provocante, uma louraça Lucifer gostosona, uma louraça Satanás gostosona e provocante que só usa calcinhas comestíveis e calcinhas bélicas. Puta que pariu, calcinhas velhas. Essas com armamentos bordados, calcinha framboesa, calcinha antiaérea, calcinha de morango, calcinha exocé. Puta que pariu, é um poeta mesmo. Ex-Mifebem, né? Ex-Mifebem, isso aí. Andava de cavalo branco pelas noites suburbanas. A letra é maneira, cara. Ela vale ser analisada. É a lei de Budiva do Irajá. O que a guerra é capaz de fazer com o homem, né, cara? Eles já estavam com essa ideia de invadir as Malvinas, tomar a ilha e não ter guerra. Mas vai que acontece alguma coisa. E aí a primeira data era a segunda quinzena de maio. Mas aí os estrategistas se reuniram e falaram assim, ó, maio não dá, porque é começo do inverno, lá é frio pra caralho, então vamos deixar pra dezembro. De 82. É, dezembro de 82. Isso, os argentinos. Isso, os argentinos. É, pra alguém que esteja perdido como eu, sabendo que eu tô falando. Combinando quando eles iam invadir, entendeu? É, vamos invadir em dezembro, porque é calor, a gente já vai ter comprado mais armamento. E a Inglaterra ia vender os navios, cara. Eles já iam ter vendido os navios. Aí seria uma cartada de mestre. Porra, essa conversa toda rolou no estádio da Bomboneira durante o jogo do Boca. Mas teve um maluco, um rei da sucata de Buenos Aires, que comprou uma companhia escocesa que tinha direito a 3 estações baleeiras nas Ilhas Geórgia do Sul. Que é aquelas ilhas mais a leste das Malvinas. Sanduíche, Ilha Sanduíche. Sanduíche, Geórgia. Ele foi pra lá, levou uma pá de peão pra construir lá a base dele, que ele queria e tal, não sei o que. Só que quando chegou lá, ele hasteou a bandeira argentina. Isso. Ih, caralho. E aí a base lá, os ingleses que estavam lá na base ficaram putinhos. Falaram, meu irmão, que porra é essa? É, não, e aí tiraram foto e isso foi parar nos jornais da Inglaterra como uma provocação. Ah, porque a Inglaterra já gosta de um tabloide, né, mano? Olha aí os caras hasteando a bandeira da Argentina, nossa ilha, cara, que porra é essa? Aí, Meryl Streep, que porra é essa? E a Margaret Thatcher, era a primeira ministra, ela tava enfrentando o diabo lá, né, cara? É, não só, ela popular não só no povo, quanto dentro do governo também. Ela era totalmente impopular pra todos os lados. É isso ela aí. Tava with dirt on the little wheel. A Inglaterra, quando viu isso, soltou rumores, haviam rumores, tava numa pior, mas não, falaram que tinham mandado um submarino nuclear pra lá. Isso, foi balela, eles mandaram contra a inteligência. Esses badernistas. Exato. E aí os argentinos se cagaram, falando assim, caralho! É porque, cara, um submarino, ele é um navio invisível. E que vai debaixo da água, essa é. Né? Ele é uma árvore de rapina Klingon, cara. Você não sabe onde ele tá. Fica meses debaixo d'água, né? Não, nuclear, exatamente. Submarinos, da Argentina eram movidos a diesel. De meia e meia hora tinha que subir pra tomar um arzinho, né? Pra dar um teco, né? Tinha que subir pra dar um teco. A linha de pensamento foi, se esse submarino chegar até aqui, a gente não vai conseguir ocupar ele, é isso? Não vai conseguir, exatamente. Exatamente. Aí eles adiantaram. Eles adiantaram por causa do maluco. Isso, o maluco achou a bandeira, a Inglaterra mandou um boato, então vamos mandar um submarino pra investigar. Os argentinos se cagaram, falaram assim, puta, fudeu, vai ter que ser agora. Barata voa. Antes que o submarino chegue. E veio também de encontro aquilo que eu falei de protestos que iam começar a se tornar mais organizados, então foi uma oportunidade também de abafar isso com o sentimento nacionalista. Então, foi um conjunto de coisas, né? Que ajudou a tomar essa decisão de antecipar. No dia 30 de março de 82, teve um diretas já argentino foda, pedindo eleições gerais. E aí, no dia 1º, 2 dias depois, a Argentina invadiu as Malvinas. Eles falam até hoje que foi no dia 2, mas eles falam isso pra não virar chacota, né? Falam que foi no dia 1º de abril. Apesar que na Argentina não se comemora o dia dos bobos no dia 1º de abril, mas... É, todos os outros dias do ano que eles comemoram. Às 9 horas do dia 1º de abril, que foi a operação de tomada das Ilhas Malvinas. E o quê? Saiu todo mundo correndo da praia e até chegar nas Malvinas? Não, eles mandaram um grupo de mergulhadores táticos e os caras saíram correndo de pé de pato. De repente, numa praia das Falklands, subiu um monte de cabecinha com snorkel na boca e ocuparam a ilha, foi isso? Na verdade, assim, a Argentina foi na surdina, mas devido ao já o clima de estresse, a galera nas Falklands, lá nas ilhas, já estavam esperando por um ataque. E aí a Argentina desembarcou e foi direto no acampamento dos soldados ingleses que ficavam na ilha. Então eles chegaram metralhando, soltando granada, blá, blá, blá, fizeram um esporro do caralho. Perceberam, depois de 5 minutos atirando, que ninguém revidava. É. E aí eles descobriram que tinham sido feitos de trouxa pela primeira vez na guerra. Os 98 fuzileiros tinham ido pra capital, né, defender o governador lá e a base militar, e deixaram o bagulho vazio. E aí, com o estardalhaço todo que eles fizeram, da capital, os fuzileiros, ó, os babacas chegando. É um elemento surpresa. É, lembrando que a capital é uma... 2 minutos, a caminhada de 2 minutos. Não. A capital é uma tripa de mini cidade na praia e tem, sei lá, tem 17 casas, sabe? Negócio assim. Que em inglês é Port Stanley, né? Isso. E que é Puerto Argentino. Isso. Né? Que não tem significância nenhuma esse nome, porque, porra, a parada dos ingleses então se chama Port Stanley mesmo. É, chama Port Stanley, pois é. Não, mas a primeira coisa que eles fizeram lá, quando dominaram, foi achar a bandeira argentina e mudar o nome dos lugares. Botar na rua Mário Kempis. Os soldados de elite da Argentina foram lá pra invadir a casa do governador. Já vem. Eu tô esperando já o próximo. Estavam em maior número, né? Aí vão invadir por trás da casa, tal, não sei o quê. Invadiram a porra da casa errada. Chegaram... Meteram o pé na porta, tinha uma pá de fuzileiro, já fuzilaram o comandante da tropa. Foi a primeira baixa do... Foi pique trapalhões mesmo. Mas aí, eles viram que tinha... Os argentinos já começaram a desembarcar os veículos anfíbios. Tinha argentino pra caramba. É. Começou a brotar argentino do nada, parecia Florianópolis. E aí... teve combate, assim, os fuzileiros ingleses ainda resistiram durante um tempo. Conseguiram, com os canhões, danificar uma corveta que estava fazendo desembarque de tropas e tal, argentina. Mas chegou uma hora, eles viram que não dava para resistir e se renderam. E aí eles foram mandados pro Uruguai e depois do Uruguai foram pra Inglaterra. E aí eles hastearam lá a bandeira. Pronto, agora é tudo nosso. Os militares ingleses devem ter ficado felizões com essa invasão. Fala puta, sério. Finalmente. Conseguiu, pesquinho. Eu não duvido nada se o militar inglês não passou pro adio do militar argentino aí. Se vocês invadirem, a gente não vai fazer nada, não. Pode invadir, invade lá. Na verdade, os argentinos, aí no dia 3, os argentinos atacaram também as Ilhas Sanduíche. Aí não. aí eu fico puto. Mas eles tomaram um pau foda. Só tinha 22 fuzileiros navais lá, mas os caras foram ninjas, tá ligado? Derrubaram um helicóptero. Mas os caras eram ingleses. Estavam bem alimentados também, né? Mas aí, no final, eles conseguiram dominar as Ilhas Sanduíche também. E a Argentina esquece o caos econômico, a inflação, e comemora a reconquista das Malvinas. Copa do Mundo total. E na Inglaterra começa a sair nos jornais a humilhação, né, cara? Que aconteceu, tereréu. Mas vale a pena ressaltar o seguinte: tantos argentinos não esperavam que fosse da merda de guerra mesmo, que eu vi um depoimento de um soldado argentino. Naquela época, o comando argentino era uma galera muito violenta, essa galera da junta militar, acostumada a torturar civil, uma porrada de coisa, né? E teve ordens diretas pra essa galera que ocupou a ilha a não mexer com a população local, a não ser violento com a população local. Por quê? Porque os argentinos acharam que se fizessem isso, aí sim poderiam provocar provocar uma reação mais forte da Inglaterra, né? Então a galera local não foi violentada, não foi porra nenhuma. Que é a galera que vive até hoje lá, por sinal, né? Isso. Aí que na Inglaterra começa o dilema, né, da primeira-ministra pra saber que se eles iam, qual é a resposta que eles iam dar pra isso. Quer dizer, a Inglaterra tava falida, não tinha condição de mandar ninguém pra guerra, e aí ficou no ar. Mas eles tinham uma sorte, eles deram uma sorte, quer dizer, ou não, com a coisa da contra-informação do submarino, porque eles não venderam os navios. Eles tinham os navios e eles estavam fazendo exercícios militares. Tanto que os navios estavam fazendo exercícios, se não me engano, no mar Mediterrâneo. E aí já saíram de lá e já vieram direto pra cá, pras Malvinas. Mas isso não é consistente. Se eles iam vender os navios, pra que eles estavam fazendo exercícios? Iam vender no final do ano, né? Propaganda. Propaganda do navio? Eles estavam mostrando o navio pra alguém ali? A essa altura do campeonato, eles deviam ter alguma informação já. Não deve ter sido pegos totalmente de surpresa. Com certeza, eles deviam veja, pô. Agora, o maneiro é que foi quando a Margaret Thatcher ainda não tinha mandado a esquadra, a força-tarefa inglesa para as Falklands, o secretário de Estado americano queria evitar a guerra, né? Porque os dois países eram aliados. E aí ele foi para lá para falar. Tentou convencer, né? Os Estados Unidos era aliado da Argentina também. Também, dos dois. Então, sim. Nessa hora, estavam meio sem saber o que fazer também, né? Então, os Estados Unidos mandou o secretário de Estado pra lá pra trocar ideia com ela, falou assim, falou exatamente isso, ó, esquece, é uma ilha pequenininha, tá longe pra caramba do não é pra nada, porra. Não serve pra nada. Ela virou e falou, tem até no filme isso, ela virou e falou, é tipo o Havaí? Exato. Aí o cara de puta, né, porque os Estados Unidos entrou na Segunda Guerra Mundial, teoricamente, por um ataque a uma ilha distante do continente, sim, né? Sim. Apesar de que é diferente, né, vamos lá. Valeu pela analogia. Ela foi mas bem. Valeu. O que ela quis dizer aí, Tucano, não foi bem assim. Aquela que dizia era. O que ela estava enfatizando era a questão da honra. Não era a questão de ser tático ou de ter mais gente ou menos sim, gente. Sim. Era exatamente isso. É meu e você tentou tirar de mim, agora eu vou pegar de volta. Mas é exatamente isso. Porque ela quis dizer também que o Havaí era uma ilhazinha longe, que não servia pra nada. E no final das contas, né, foi isso, a gente vai falar mais pra frente, mas no final da história toda, foi isso que fez ela ficar popular de novo, porque, afinal de contas, era a questão, como o JP tava falando aí, uma questão de honra pros ingleses, né, cara? Assim como foi, então, era isso que ela tava querendo invocar aí, esse espírito, esses sentimentos. É, e por outro lado aí, a Argentina foi até os Estados Unidos pra pedir ajuda, né? E os Estados Unidos negou ajuda, depois dessa conversa com a Tati e tudo mais, os Estados Unidos negou ajuda à Argentina, o que foi uma porrada violenta pra eles, porque os argentinos juravam, que acreditavam mesmo que os americanos iam apoiá-los. Puta, mas aonde, né, cara? Cadê o departamento da merda? Como a gente tinha falado, fazia pouquíssimo tempo que eles tinham assinado o TIAR, que é o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca. Não, e sem contar... Que ideia dos Estados Unidos, isso. A Argentina tinha ajudado pra cacete os Estados Unidos recentemente, porque a Argentina foi a maior, vamos dizer assim, patrocinadora dos contras na Nicarágua, que era uma pedra no sapato dos Estados Unidos. Eles treinaram a galera pra brigar lá na Inglaterra, foram os argentinos, entendeu? Então os argentinos tinham certeza que os Estados Unidos iam apoiar eles também de volta. Só que eles só que rolou uma ingenuidade aí, porque como a gente já sabe ao longo da história, qualquer acordo que é iniciado pelos americanos sempre só beneficia eles. Vocês sabem de que é doutrina Monroe, o que foi? Tá claro, cara, que os caras na hora iam recuar, uma vida que eles iam ver que não era certo. E os americanos não iam apoiar um país erro daqui contra um membro fundador da OTAN. É claro. Que isso jamais ia acontecer. Claro, pensa bem, a Argentina ajudava os Estados Unidos contra a Nicarágua. A Inglaterra ajudava os Estados Unidos contra a União Soviética. Quem é mais importante, pô? Os Estados Unidos já fez até muito de mandar o maluco pra falar, ó, deixa disso. Fez a parte dele, mandou o cara falar, deixa disso, já fez tudo que ele podia fazer a esse respeito. Na verdade, o TIAR aí, nada mais era do que mais um dos mecanismos americanos para ter uma certa legitimidade caso alguma outra república americana caísse ante o comunismo, como foi o caso. Eles teriam uma desculpa. Ah, não, eu vou invadir. Para isso, acabou, cara. Era isso que eles queriam. E a Nicarágua foi foda, porque, puta, contra um, contra dois, contra três, contra quatro, os jogos mais difíceis da história da Nintendo, cara. Porra, maluco, tu tomava um tequinho, cara. Tu pensava de dar uma cabalhada pra trás e morria, compadre. A Argentina tinha problemas nessa invasão. Por quê? Era mais fácil, obviamente, eles deslocarem o contingente do sul da Argentina pra lá, que era mais perto. Só que a Argentina tinha essa pinimba com o Chile, com o conflito de Beagle e tudo, e os caras não queriam deixar as fronteiras desguarnecidas pros chilenos, é! Sabe? É, porque os chilenos estavam, é! Exatamente. Foi começar a guerra, eles levaram todos os batalhões dele, tudo pra fronteira. Sim. Se desse mole, começar se uma guerra foda contra a Inglaterra, ele desse mole, eles entravam por trás. Exatamente. E aí, eles levaram muita gente, muito moleque destreinado lá do norte, lá de cima, que não tava acostumado com frio, tava fudido, mandaram esse contingente todo lá pras Malvinas. A maioria recruta, e tinha até estudantes que estavam nessas manifestações, que tinham sido presos, mandados pra lá de castigo. Excelente. Pra contrapor isso, o único aliado de verdade, eu acho, eu não consegui enxergar mais nenhum único aliado de verdade que a Argentina teve, né, nessa porra toda, foi o Peru. Isso. E o Peru moveu uma galera pra fronteira contra o Chile, pra atrair o exército do Chile lá pra cima, pra tirar a pressão ali da fronteira da Argentina. Sério? É sério. E aí vai uma parte engraçada agora. Hoje em dia, trabalha aqui comigo no escritório que eu trabalho aqui em Orlando, uma mulher que é sobrinha do cara que na época era presidente do Peru. Caralho. O Fernando Belaúnde. E eu fui perguntar pra ela como é que tava o clima nessa época lá, né? Olha só. Aí ela falou que foi isso mesmo. Na época só se falava em Argentina, Malvinas, somos nossa, não sei o que lá. E o Peru realmente foi um parceiro da Argentina. Inclusive, o Israel queria vender armas pra Argentina nesse confronto, só que não podia fazer isso abertamente, né? Senão ia dar merda pra Israel. E aí Israel vendeu pro Peru, que o Peru repassou as armas pra Argentina. Olha só, cara. E aí eu perguntei. E aí eu não resisti, né, e perguntei pra ela, mas vem cá, isso foi em 82, em 78 você tava no Peru? Porque ela e a família dela, na verdade, em 78, ela me explicou, em 78 não estavam morando no Peru, estavam morando no Equador, porque um golpe também militar rolou no Peru e tomou poder. Esse tio dela foi presidente entre os golpes, antes e depois. Em 82 ele já tinha voltado. Porque o que eu queria saber, na verdade, é o seguinte: se foi o tio dela que facilitou a vitória, né, na Copa, pô. Aí eu, pô, fui em cima pra saber disso, né? Só que aí ela me falou que não, que em 78 ela e o tio dela e tudo mais estavam morando no Equador. Ai, que delícia. Outro problema é o seguinte: a Inglaterra estacionou a 160 quilômetros das Malvinas os dois porta-aviões e a frota deles, né? Parece que nessa época o maior trabalho que a marinha inglesa teve foi pintar o vêntice do casco do navio. Vendo, né? Vendo, ano 45. E o telefone, né, embaixo. É. E aí, o que acontece? O aeroporto lá da capital, Puerto Argentino ou Port Stanley, era um aeroporto de merda. Não tinha pista pra caça, pros caças argentinos. Não tinha pista e também não tinha infraestrutura, né, pra você criar uma base militar assim da noite pro dia. Então, o que acontece? Os argentinos tinham que sair das bases continentais a 600 quilômetros de distância das ilhas e os ingleses saíam a 160. Mais ou menos, né? Porque os Harriers saíam dos porta-aviões, que eram perto. Já os aviões Vulcan, que eram os bombardeiros mesmo, né? Porque o que o Harrier faz? Ele é um avião que protege a frota. Sim. Ele é um semi-caça, semi-bombardeiro, na verdade. Ele não é nenhuma coisa nem outra. Ele serve mais pra proteger a frota do que pra fazer o ataque direto. Os bombardeiros mesmo eram os Vulcan. Esses Vulcan não dava pra sair de porta-aviões, que eram aviões gigantes, né? Grandes, bem grandes. E aí, a Inglaterra tem uma base nas Ilhas Ascensão, que é perto lá de uma das ilhas lá que o... A Ascensão não é muito perto, não. A base da Ascensão, White Awake, é praticamente no meio do mar. Então, é perto da ilha onde morreu o Napoleão. É, exatamente. É do ladinho de Santa Helena. Santa Helena é longe pra caralho. Isso. São mais de 6 mil quilômetros. E aí, pra cada 2 bombardeiros Vulcan que iam atacar as Ilhas Malvinas, precisavam de 11 aviões de reabastecimento. Nossa! Sabe aqueles que soltam aquela trombinha, aquela tromba. Isso, aquela trombinha. Sim. Pra reabastecer. Então, precisavam de 11 pra cada 2 bombardeiros que iam pra lá. Caralho! Então, era meio foda. Por isso que a Argentina, o mínimo que ela se deu bem foi por conta da aeronáutica. É, não. Pera. Mas os bombardeiros, cara, nesse caso, teve uma função só inicial, né, na guerra. Esses Vulcan. Sim. Porque a ideia era um bombardeio inicial pra dali uma segurada, atrapalhada na parte logística da Argentina dentro da ilha, e depois não tinha mais função. Eles tiveram bombardeiro até o final, como apoio. Mas quem precisava mesmo de aviões era a Argentina. E a Argentina realmente não podia sair com os caças das ilhas. Não, e tinha o mais sair pelo continente. Crítico da Argentina é o seguinte, que os aviões argentinos eram basicamente Mirages e outros, que não dava pra ser reabastecido no ar. Eles tinham um que dava, era o A4 só. É, mas o de peso dele, assim, bélico, não dava, entendeu? É aí que é a diferença. É. Os caras tinham que sair da Argentina, atacar o navio da Inglaterra lá do outro lado e voltar. Eles tinham uma janela de ataque muito pequena. Uhum. Essa foi a merda pros argentinos. O malandro viajava 600 quilômetros, dava 2 tiros e voltava pra casa. É, o limite da autonomia desses caças argentinos era ir lá, bombardear uma vez e voltar. Eu vi o comandante da aeronáutica argentina no documentário sobre isso, falando que os ingleses tinham autonomia de 30 minutos sobre as ilhas e os argentinos tinham 3. Isso, porque eles tinham que se fuder, eles tinham que voltar mais 700 quilômetros. Né? Tanto é que o percentual de contato dos caças argentinos com os ingleses era, sei lá, de 10, 15%. Só das vezes que nego ia, entendeu? Porque na maioria das vezes não achava. E o grande problema da Argentina era a falta de sistemas de detecção. Eles não tinham radares potentes, ou não tem radar. Outros equipamentos. O problema é o seguinte: pra você fazer detecção nessa área, você tem que ter um radar embarcado no avião. Que nós, Brasil, fomos ter no final dos anos 90. E a Argentina nem pensar nessa época. Nem pensar. Quem tinha nessa época era os americanos com aquele. Tipo de AWACS, se não me engano, que é aquele 707 com radarzão em cima, com disco, os americanos, voador em cima. Os americanos deram também apoio via satélite pros ingleses, né? Era uma coisa nova. Não, e de inteligência também. Mas principalmente via satélite. Mais de 90% das informações obtidas de movimentação, de tudo isso, foi os Estados Unidos, a agência de segurança nacional que proporcionou. A Inglaterra começou a retomar pelas Ilhas Sanduíche. E foi uma parada bem engraçada, porque assim, a Argentina tinha um submarino chamado Santa Fé, um submarino da Segunda Guerra Mundial movido a diesel. Sim. Além de ser velho, fazia 22 anos que ele não via uma reforma, que ele não ia pro dique seco. Onde é que essa galera acha que vai chegar, cara? Sério. O cara faz uma guerra, assim, o blefe foi legal, maneiro, o cara fez... O cara blefou com o Pavimentão no colégio e o Pavimentão veio pra porrada. Exato, já, cara. Você fez o teu blefe. Tem 2 porta-aviões vindo na tua direção? Meu irmão. Pede desculpa qualquer coisa e vai embora, né? Mas chega de brincadeira, né, cara? Aí esse Santa Fé tava patrulhando ali as Ilhas Sanduíche e começou a caça ao Outubro Vermelho. ao Santa Fé. A parada foi incrível, porque primeiro foi um helicóptero que jogou cargas explosivas e acertou o submarino e inundou os tanques de flutuação. Ih, já era. E aí, ele não podia ficar submerso muito tempo. E aí, ele deixou de ser um navio invisível, como você falou. Exato. Aí, um outro helicóptero, quando ele subiu, falou assim, puta, agora vamos acertar ele com um míssil. Aí, mandou um míssil. Na mão, né? Pegou um míssil e jogou com as 2 mãos. Assim, o helicóptero mandou no submarino. Não, sei qual é. Tô ilustrando de uma forma divertida. Tá bom. Aí pegou na torre, né? Naquela torreta que tem todo submarino. Pegou, só que não explodiu o míssil, porque na última reforma que ele fez, trocaram a torre por uma de plástico. Quê? Puta que pariu. Caraca. A torre era de plástico, e aí o míssil chegou, bateu e não explodiu, passou varado. Cara, vai ficar stealth, cara. Se ele tivesse sido mais malandro, ele não tinha metido de borracha e aí tinha batido e se voltado. Boing. E aí o Santa Fé fugindo. E a galera atrás. E aí o que seria o golpe de misericórdia foi os navios que estavam caçando ele mandaram torpedos contra... torpedo submarino, né? Contra submarino. E aí o torpedo foi e acertou a hélice do submarino. Só que, por questão de segurança, pra não acertar, não ter fogo amigo e tal, esse tipo de torpedo só explode debaixo d'água. E como o submarino tava... tava em cima, bateu na hélice e não explodiu também. Avariou o submarino. Ele era, era o Joseph Klimber dos submarinos. Empenou a hélice e nada. E aí conseguiu, chegou nas ilhas de volta. A galera saiu correndo, né? Antes que afunde. Corre, pai! Mas aí os desembarcaram SAS, SBS... No, SPC. Pegaram a galera, né? Os 130 fuzileiros navais argentinos que estavam lá. Não, não, beleza. Pode ficar com o sanduíche. Desculpa. Sim. aí. Toma a gente tomando conta. E a Argentina, enquanto isso, faz um ataque surpresa com um porta-aviões chamado 25 de maio e um... Caraca, vai tomar no cu, cara. Qual era o nome dos porta-aviões ingleses? Um era Hermes, outro era Invincible e os navios deles, fodões, eram Fearless e Intrepid. O Hermes é um nome meio caído, né? Hermes é foda, né? Não, mas é o nome de deus grego, pô. É Hermes, um deus, o outro era Renato. Agora, Invincible também, eu não gosto de Invincible. Você acha que é zica, né? É um nome que, pô, tu tá chamando da merda, né, cara? Exatamente. Tu tá chamando, como diria o Tucano, que desse zica na parada, só pra provar que a parada não era Invincible assim. Exatamente. E era não o Capitânia, se não me engano, né? Eu acho que era. Era os dois porta-aviões, né? Aí vem, puta, Minas Gerais, é 25 de maio, é. Exato. Puta que pariu, cara. E os argentinos tinham comprado também um gunboat, uma canhoneira chamada Belgrano. Era um navio que sobreviveu ao ataque de Pearl Harbor. É um cruzador. Ele sobreviveu ao ataque de Pearl Harbor e eles compraram nos Estados Unidos e era, puta, a grande arma dos argentinos. Então, eles podiam dar o nome de Mullet Loco. Os argentinos vieram com o 25 de maio por cima da ilha e o Belgrano veio por baixo. E fizeram assim, ó. Silêncio. Só que o motor também era diesel e fazia um barulhão. Eles achavam que eles iam fazer um ataque surpresa, os ingleses só estavam rindo lá, olhando os caras. Ah, mas antes disso, a Inglaterra tinha feito uma zona de exclusão. Ah, sim, é verdade. 200 milhas náuticas ao redor do arquipélago, quem entrasse lá ia tomar porrada. Explica o que é zona de exclusão pra galera, cara. É justamente o cara passar o pé na terra, no chão, e se passar daqui tem merda? Exatamente. Isso aí. Exatamente. E é pra dar uma desculpa, né? Você poder derrubar o cara se ele entrar, né? Aí é tipo assim, ó, eu não quero brigar, mas se você passar da linha... É, exato. Eu aceito pra não passar da linha. Você que quis chamar porrada. Aí o que acontece? O ataque foi uma merda e os ingleses... A porra do navio. Os ingleses. Que pariu, cara. O submarino. Aí sim, tinham dois submarinos nucleares de verdade agora, lá. E um submarino inglês meteu dois torpedos no Belgrano e afundou. Matou mais de 300 argentinos nessa. Essa foi famosa, né, cara? Foi famosa. Inclusive, se você procurar no YouTube, tem uma entrevista da Margaret Thatcher num programa de televisão com alguma mulher, tipo assim, detonando ela por ter afundado. Fundado o Belgrano e pedindo explicações, sabe? E ela sabe, olha, o Belgrano estava saindo da área de exclusão, estava com... estava indo a 180 graus, sei lá, estava voltando pra Argentina, vocês afundaram ele mesmo assim, tararão, e a Margaret Thatcher fica só repetindo, ele estava na zona de exclusão e era uma ameaça para os nossos navios, eu estava defendendo os marinheiros ingleses, tararão. Que é uma babaquice sem pé nem cabeça, né, cara? Porque, porra, tu tá em guerra. Voltando não, Dani, tu tá em guerra, guerra é guerra, porra. É lógico, porra. Essa zona não, de exclusão... Mas é considerado crime de guerra. Ah, mas não, a gente não vai realmente falar de crime de guerra. Eu já, quando eu tava escrevendo a pauta... O quase comentário a respeito do crime de guerra. Quando eu tava escrevendo a pauta, eu pensei já no Azaghal falando assim, que porra é essa? Guerra é guerra. tem que ter um botão assim, sabe? Tipo, mas caralho, cara, guerra é guerra, meu irmão. Não, mas peraí. Se você faz uma zona de exclusão justamente pra legitimar o seu ataque e você ataca fora, é. Se você criou a regra. Exato. Você criou a regra e você mesmo tá quebrando. Mas o cara não tava dentro da zona de exclusão? Tava fora. Não, tava fora. Tava fora. Mas às vezes eles atiraram com ele dentro e ele saiu. No... Não, agora sério. O que a Terra alega é que o navio tava montado do Exocet. E aí, pô, ele estando fora da zona de exclusão, ele podia atirar o Exocet e acertar o navio dele lá do outro lado. Sim, então, a zona de exclusão não fazia sentido nenhum, bro, num caso desse. É, como toda guerra, tem sempre aquele dilema, né, cara? Tipo assim, o JP falou aí que os caras estavam com míssil. A gente não tem como saber se tava. É, então, na dúvida, é a famosa, exatamente, é a famosa história. Tu vai esperar os caras atirarem ou vai atirar antes na guerra? Não, mas é, três coisas aí que são agravantes pra Inglaterra. Eles são acusados de crime de guerra por estar fora da zona de exclusão. Tem o agravante deles falarem que usou força desnecessária, porque era um navio muito velho, que teoricamente não oferecia perigo. Tinha que atacar de arco e flecha. O que é força desnecessária? E outra porque era um navio muito grande, que tinha mais de 1000 tripulantes, e que naquela situação seria impossível salvar todo mundo. Né? Mas isso não é um problema da Inglaterra. Foi a Inglaterra que botou 1000 pessoas dentro do navio. Foi certo, desculpa. Mas isso que é o que diz a opinião pública mundial até hoje, entendeu? Eu não tô julgando se tá certo ou se tá errado. Se o cara atacou, ele tem que aguentar. Pois é. Essa é a choia dele de quem tá perdendo e não queria tá perdendo. Diz até hoje. As pessoas crucificam a Inglaterra por causa disso. E tem uma outra coisa também. Isso já é mais avançado, né? Ele foi afundado em 2 de maio. Já tinha um mês de guerra, na verdade, né? E aí diz que a Margaret Thatcher tinha uma rendição do presidente Galtieri nas mãos e ignorou o fato e mandou afundar assim mesmo, foda-se. Outra história da carochinha, porra. Se o cara tem uma rendição na mão da mulher lá, ele já tinha levantado a bandeira branca lá e falando, ó, tô me rendendo. Não, porque rendição não é abaixar as calças. Rendição não. Tratado com negociação. Mas esse tipo de rendição, esse tipo de ação, não vai sozinho. O cara não manda carta para a senhora Margaret Thatcher. Não é assim? Tem alguém que faz a intermediação, então o cara saberia. Porra. Como o JP falou, o Peru era aliado da Argentina. Tanto que, assim, todos os diplomatas argentinos que estavam em Londres passaram a ser diplomatas peruanos. Downgrade, né, cara? De repente, pô, tu virou peruano do nada, pô. Downgrade. E todos os ingleses que estavam em Buenos Aires também mudaram. Agora eu não sei se pra chileno ou o que que foi. Mas eu sei que... Porra, aí sim! aí que... Porra, esse é um downgrade. O Peru tava fazendo essa intermediação da negociação pra Argentina se render. Mas lógico, eles iam se render mediante algumas exigências. Não era que a gente tá se entregando, levantou a bandeira branca. É. Não rolou isso, porque no dia seguinte do afundamento do Belgrano, os argentinos mandaram um Exocet lá no navio inglês e fudeu com os ingleses. Danificaram navios ingleses, os ingleses pensaram em desistir. Valeu, não, eles afundaram, né? Você sabe da parada mais engraçada? Os argentinos não sabiam que tinham conseguido acertar o navio dos ingleses. É. Só souberam porque os ingleses anunciaram no jornal deles lá que, porra, afundou o navio. Não sei o que. Porra, aí, que nem... Sacanagem, né? O cara falou B12 e o cara não respondeu nada? Tinha comprado os mísseis Exocet da França. Só que a Inglaterra decretou um embargo comercial à Argentina. Então os franceses mandaram 5 Exocet, mas não mandaram os técnicos pra explicar como é que funcionava. Isso é questionável. Há quem diga que mandaram na surdina os técnicos, sim. Acredita-se também que os Exocet só funcionaram porque os franceses estavam lá montando o negócio. Porque operacionalmente era muito difícil colocar esses mísseis dentro do caça que ia detonar eles. Pois é. A gente não tinha capacidade para fazer isso. Só conseguiram porque tinha técnico francês lá para poder vender o produto. Os caras fizeram a entrega completa, né, da parada. Então, agora para cair o resto de cabelo que sobrou no Azaghal. Já não é chuta, muito. Chuta quantos Exocet a Argentina tinha? 5. Exatamente. Olha aí. O JP falou agora, pô. É. É, tinha 5 Exocet pra fazer uma guerra. Excelente. Os caras entraram na guerra com 5 mísseis. A versão original, a versão eles oficial... Tinham comprado mais, mas hoje não chegou a tempo. Cara, não era 5 mísseis, eles tinham lá 193 aviões contra 41 ingleses. Eles estavam na vantagem. O Exocet era um míssel fudido, era uma arma fudida de guerra. Caraca, afundar cara, eles tinham uma porrada de aviões que tinha que chegar, tocar na parede e voltar. Não, eu sei. Mas, Pique Malvina. É, Pique Malvina. Porra, é a estratégia mais merda que eu já vi na história, cara. Não, mas vale a pena ressaltar que de todos os militares argentinos que fizeram um monte de cagada nessa guerra, o único que saiu com alguma moral foi o cara que, da aeronáutica. Porque no final das contas, a aeronáutica argentina foi, pelo menos foi brava, aprendeu com alguns erros deles. Quer ver uma fizeram parada? Milagre. É, fizeram milagre. Porque uma parada maneira, o primeiro ataque aéreo argentino foi uma merda. Os ingleses abateram não sei quantos dos caças e tudo mais. Porque o sistema de detecção dos ingleses era bom. Só que tinha uma falha. Ele só funcionava se o avião tivesse altura normal. Se tivesse voando baixo, o radar não pegava o cara. Sim. Então, os argentinos sacaram, os argentinos sacaram isso e todos os ataques seguintes foram feitos só numa altitude baixíssima. É difícil de ser feito dessa forma, precisa de muita habilidade dos pilotos para fazer dessa maneira. E é uma das razões também de que essa guerra teve muito míssil que não detonou. Porque isso. Normalmente os mísseis precisavam que fosse lançado lá de cima, tem um tempo dele ser ativado. Como eles eram atirados bem de baixo, às vezes batiam contra o navio antes de ter sido ativado. Então, eles só batiam e não explodiam. Um dos efeitos de afundar o Belgrano foi que acabou com a batalha naval, né? A Marinha Argentina não entrou mais em conflito. Recuou todo mundo. Eles sabiam que iam se fuder. Por um outro lado, eles já tinham colocado todas as tropas que eles acharam que deveriam colocar na Malvinas, que foi até excessivo pro tipo de guerra que ia ser, mas colocaram os 10 mil soldados lá na ilha. Não precisavam mais transportar por navio, né? Ia ser melhor transportar por navio, porque poderiam levar também veículos e tudo mais. Foi uma das coisas que lá na terra os caras não tinham. Eles não tinham nada blindado pra fazer um ataque melhor, nem como movimentar as tropas de um lado pro outro da ilha, porque depois só começaram a levar a galera por avião e não tinha como levar os veículos, né? Mas a parte naval acabou ali no quando afundaram o Belgrano. E aí depois que afundaram o Belgrano teve a contrapartida da Argentina, que eles conseguiram montar os Exocet nos caças Super Étendard, que também é fabricação francesa, e dois dias depois foram lá afundar um destroyer que era o mais moderno navio da marinha inglesa, que era o Sheffield. Morreram 22 tripulantes, tiveram que evacuar o resto todo, e porra, isso foi foda, uma repercussão, foi a pior possível, porque o nego falou assim, caraca, a gente pensou que ia pra lá e ia brincar, tipo o Renato Gaúcho. Vieram bater em criança. Quando afundou o navio deles, a gente pensava em ficar puto, né? Foi aqui, os caras... Não só o navio mais foda que eles tinham, assim, o mais moderno, né? E aí o pessoal na Inglaterra começou a pensar, pô, vamos sair daqui, cara, essas ilhas não valem tanto, não. Exatamente. A batalha marítima continuou acontecendo. A batalha aérea, né? É, na verdade, por parte da Inglaterra era marítima e aérea, e por parte da Argentina só aérea, né? Eles mandavam lá várias esquadrilhas, tipo, a esquadrilha ia com 6 aviões, voltavam com 2, porque os Harriers subiam e abatiam os caças argentinos, mas esses que sobravam avariavam vários navios ingleses. Sabe uma parada maneira que os argentinos fizeram? Eles, o Cutucano falou aí que os Harriers ficavam protegendo os navios, né? E era uma área específica de proteção que os caras faziam ali, né? Com, sei lá, com uns 10 Harriers. O que os argentinos fizeram, de muito inteligente, eles não tinham aviões pra mais voo, né? Pra alcance maior. Eles pegaram aviões comerciais e botavam como se fossem militares, né? Pra enganar os ingleses. Pra o nego achar que tava vindo ali uma galera de atacar, e esses aviões militares faziam meia volta por um outro lado, trazendo com eles os Harriers e tirando da área onde os argentinos iam atacar mesmo, entendeu? Até que o nego vê, pô, essa porra não é avião. E aí quando voltava, o nego já tinha feito o ataque. munição. Quem foi que teve que pousar no Brasil? Quem foi que teve que teve um os argentinos que pousar no Brasil? Os argentinos pousaram no Brasil mais de uma vez e existia na época uma desconfiança do governo da Inglaterra que o Brasil teria reabastecido aviões argentinos. Parece que saiu uma documentação dizendo que nós realmente reabastecemos avião argentino. O Brasil apoiou também a Argentina, mas um dos Vulcan que vinham lá das Ilhas Ascensão teve uma pane hidráulica e teve que pousar no aeroporto do Galeão. Isso aí. E aí a Argentina acusou o Brasil de estar por baixo dos panos ajudando a Inglaterra, né? É. O Brasil tava na merda, né? Porque a Inglaterra acusava de ajudar a Argentina e a Argentina acusava de ajudar a Inglaterra. O Brasil tava aqui, né, assoviando assim, fingindo que nada tava acontecendo. Tá rolando porrada aqui? Não tô vendo não, tá? Os ingleses, então, partem para invadir as ilhas e retomar a parada, né? Tem que ter invasão por terra. Você sabe que no War 2, o ataque aéreo não conquista o território. Só tira a tropazinha. Exatamente. Então, os argentinos tinham, tipo, 18 minas da Segunda Guerra Mundial, que eles espalharam... Cara, eles estão de sacanagem, cara. Sério mesmo, cara. O que eles fizeram? Acabou a Segunda Guerra Mundial, eles foram catar memorabilia de guerra? Foi o que tá. É tudo contado, cara. A próxima vez que a Argentina entrar em guerra, eu vou falar, olha, eu tenho uma máscara aqui da Segunda Guerra Mundial que eu comprei. Bro. Não, na verdade, assim, os nazistas que fugiram da Alemanha e foram pra Argentina, levaram alguma coisa na mala. Aí, em troca de asilo político, eles entregaram 18 minas. As minas estão enterradas lá até hoje, né? Ninguém desarmou essas minas ainda. Não, mina marítima que eu quero dizer. Ah, não, mas as terrestres. Eles encheram a ilha de mina terrestre também, que tá lá até hoje. Tem um argentino que tava na Globo News falando, é um repórter da Globo News, e ele tava falando assim, não tem nada pra fazer lá. Antigamente, os kelpers faziam um churrasco na praia. É um frio do cacete, né? Mas fazia churrasco na praia. Agora nem isso eles fazem porque tem mina. Tem mina. As praias são cheias de mina. É, pois é. O lógico e mais prático seria logo os ingleses invadirem a capital, que é a leste da ilha, que era perto de onde eles estavam. Só que os argentinos minaram a entrada da baía e eles... E os ingleses falaram, a gente não tinha como detectar a mina. A única forma que a gente tinha era mandar um barco ir na frente e ver ele explodir. Ou então golfinhos, né? Golfinhos, mandem os golfinhos. Então eles decidiram fazer a volta e ir para um lugar que os argentinos achavam que era pouco provável que ocorresse a invasão, porque era um lugar onde os ingleses ficaram vulneráveis, que era o Porto San Carlos, que fica exatamente entre as duas ilhas, né? Eles foram para o outro lado da ilha principal para invadir e ter que fazer todo o avanço terrestre de um lado a outro da ilha. Eles fizeram isso realmente e eles ficavam vulneráveis. Mas, como o JP falou logo no início... teve o problema das bombas que tinham a sua carga armada com retardo. Os argentinos tinham que improvisar tudo. E eles tinham... Como eles começaram a ter que atacar rente ao mar, em rasante, né, por causa dos radares, eles não tinham como coordenar muito bem esses ataques, e eles tiveram que retardar as travas de segurança para que a bomba não explodisse com o avião junto, né? E aí o que acontece? Muitas bombas, os argentinos vinham no rasante, vinha o avião, subia, jogava a bomba, e a bomba não armava, e ela atravessava o navio de um lado a outro e explodia na água do outro lado, entendeu? E tem foto, cara. Tu vê foto dos buracos no navio lá na parte de cima da estrutura, né? E os argentinos realmente detonaram bastante navios ingleses, mas teria sido... Se não tivesse tido esse problema das bombas, a Inglaterra poderia ter perdido a guerra aí, nessa invasão, porque os argentinos iam ter detonado a frota inglesa. Porque no desembarque ali, eles danificaram um destroyer que ficou fora de ação, afundaram uma fragata e uma outra fragata, a Antílope, ela também, caíram duas bombas que acertaram, ficaram lá no navio, mas não explodiram. Uhum. Aí eles evacuaram, né, o navio e mandaram os peritos em explosivos. Só que os peritos eram portugueses. E quando eles estavam tentando desarmar as bombas, uma delas explodiu e afundou o navio com a galera toda. Os peritos eram portugueses mesmo? Não, tô zoando. É o clássico grito, esse fio, não, já é. Pega o gato. E nisso já tinham acabado os Exo 7 também, né? Porque, é, pô, cinco, né? Não, tinha um só. Eu acho que o último foi o que eles usaram. No porta-aviões. É, eles acharam, os argentinos acharam que tinham afundado porta-aviões da Inglaterra, porque a comunicação, pô, era péssima ali. Eles não sabiam o que estava acontecendo em terra argentina. Mesmo o comando militar não sabia qual era o resultado dos ataques. E eles acharam que tinham afundado um porta-avião, mas tinham afundado um navio de apoio, né? Porque o porta-avião tinha jogado aquilo que eu falei, jogado metal no mar, e confundiu o míssel achou o navio de apoio perto e foi em direção a esse navio menor. E afundou, que tava carregando só veículos e... Mas isso no primeiro ataque, mas isso teve um outro ataque... Mas foi o último, não foi? Não. Foi o último míssil? O último foi acertado por um Exocet por bombas de... aquelas bombas de 250 quilos. Acertaram o porta-aviões, só que... O porta-aviões tomou o Exocet não conseguia afundar um porta-aviões. Tinha que ser dois ou três pra conseguir tentar afundar um porta-aviões. Ele afundava navios menores, destroyer, fragata. Ó, no dia 1 de junho, os ingleses desembarcaram 5 mil soldados lá, né? Eles foram tomando territórios, né? Tomando pontos estratégicos até chegar à capital. É, eles tomaram posto de gasolina, locadora. Não, é porque como era rochoso, eles foram tomando as montanhas pra poder cercar Port Stanley, né? Porque assim, é pequeno o lugar, mas tinha 10 mil fuzileiros lá, né? Fuzileiros não, soldados. Uhum. 10 mil soldados. Então, é gente pra cacete. É gente pra caralho, né? Então eles tinham que ter uma estratégia. Só que aí, umas tropas galesas, no dia 8, deveriam desembarcar e marchar em contra as tropas. Mas ele falou, nem fudendo que a gente vai a pé. Eu falei, não, porra, tem que ir a pé. Aí, não vamos a pé, não. Então, vamos de navio anfíbio, que chamava até Sir Galahad. Olha aí. Aí levou eles até o destino, mas aí passaram uns caças Skyhawk, que é esse A4 que você falou, que podiam ser reabastecidos, e afundaram com a galera toda lá dentro. Os caras não quiseram ir andando, foram afundados. Ai, meu Deus do céu. E a força terrestre argentina não dava nem pro cheiro pros ingleses, que eram melhor treinados, melhor equipados, melhor tudo, melhor comandados, porque, pô, o cara, parece que o argentino espalhou a tropa lá por toda a extensão do negócio e não tinha como uma dar suporte pra outra, ou seja, um merdalha danado lá na ilha. E eles mandaram também aqueles Gurkhas, sabe qual é? Não, qual é? Uma tropa nepalesa que é só de psicopata. Eles não mandaram. Mandaram. É sério. Os argentinos ficaram em choque quando viram os caras. É, eles usam uma faca que chama cucre. Sim, sim. Qual é? Feita pra decapitar. Exatamente. Foram exatamente isso que eles fizeram. Caraca, eles chegaram cortando cabeça de argentino? Aí não tocando caos, velho. Cara, não há mullet que resista, né, cara? Caraca, maluco. Ameaçou o mullet no argentino, já sabe que acabou, velho. Meu pai contava uma história que eu não sei nem se vai poder entrar no Nerdcast. Os amigos deles, mercenários de Angola, ele contava uma história que eu procurei já em vários lugares, não achei nunca nem a história, que esses Gurkhas, quando os argentinos se renderam, os ingleses pegaram os oficiais argentinos e botaram esses Gurkhas pra currarem eles na frente das tropas. Não. Eu já ouvi essa história, e eu não achei nada também, eu procurei. Eu vou te falar que esses dias eu procurei aqui na internet, isso eu achava alguma coisa sobre isso, eu não achei também, mas eu já ouvi essa história também. Que os caras usaram o estupro pra baixar a moral da tropa argentina lá dentro aí. Porra, acaba na hora. Caraca, não há moral que resista a isso. Caraca. Porra, a Margaret Thatcher. Cadê ela aí? Dama de ferro? Mas não é guerra? É guerra, de fato, né, cara? Mas você nunca vai esperar que a Meryl Streep vai dar uma ordem dessa, né? Os argentinos levantaram a bandeira branca e saíram incondicionalmente, né, cara? Não teve negociação, não teve nada. Mas é engraçado, a gente contou estrapalhadas dos argentinos, etc. Eles estiveram perto de ganhar essa guerra algumas vezes, cara. Porque se a frota inglesa tivesse que recuar, se eles tivessem destruído mais navios, se eles tivessem vendido os navios antes, se não tivesse sido antecipado o ataque, eles não iam ter como... Não é que eles iam perder a guerra, eles não iam ter como chegar aí. E eles iam ter que falar, então beleza, fica aí, negociar e, sei lá, pedir uma indenização no máximo da Argentina, entendeu? Eu tenho uma teoria sobre isso. A Inglaterra perdeu 6 caças Sea Harrier, 4 caças Harrier, 24 helicópteros, 2 destroyers, os mais modernos da frota, 2 fragatas e 4 navios secundários. E ainda tiveram 11 navios que foram avariados gravemente. Uhum. Entre eles, os 2 porta-aviões. No entanto, eles tiveram 255 soldados mortos só. Já as baixas argentinas tiveram 649 soldados mortos, o cruzador, o general Belgrano, né, afundado, o Santa Fé, que foi inutilizado, mas ele já era inútil antes mesmo da guerra. Como assim ele foi inutilizado? Esse já é o estado natural dele. 7 navios menores afundados, e a maioria das baixas da Argentina foram de aviões. Realmente eles estiveram bem próximo de ganhar essa guerra, principalmente na hora do desembarque, quando começou aquele chamado de corredor da morte, porque era bombardeiro o dia inteiro e eles não tinham muito como se defender. É, foram 5 dias de bombardeio intenso ali. Eles ficaram malucos, falando, caralho, fudeu, onde é que a gente veio se meter? Vietnã, foda. Só que eu tenho uma teoria. Sabe-se hoje que alguns navios ingleses estavam levando armamento nuclear. Até que ponto a Inglaterra, estando tudo perdido, não ia entrar com uma guerra nuclear? Eles tinham planos de bombardear. Qual é a segunda maior cidade da Argentina? Argentina é Mendonça. Florianópolis. Aí primeiro é Búzios. Tá? Não, acho que é Córdoba. Acho que é Mendoza, né? Córdoba não. Não, mas eles tinham planos de bombardear Córdoba. Inclusive. Mas, onde é que você quer chegar com isso? Que os argentinos realmente não tinham chance nenhuma no final das contas. Exatamente. Não, pouquinho. Se no final das contas eles conseguissem ganhar na porrada, no final das contas eles iam ter que pedir arrego, velho. Tu acha que a Margaret Thatcher ia mandar uma bomba nuclear por causa das Ilhas Falklands, cara? Não é por causa das Ilhas Falklands. É por causa da... Vai liberar a cara da derrota. Do orgulho ferido, velho. Ah, mas porra. Já pensou você atravessar? Olha só. Você atravessar com uma frota gigantesca, 12 mil quilômetros, atravessar o Atlântico inteiro, chegar aqui e tomar porrada de argentino. Não, mas a Inglaterra tomando porrada mas eu de acho, argentino. Eu acho que aí seria uma medida muito extrema. A bomba nuclear é uma parada muito chocante pra qualquer povo. Isso ia fuder ela com a opinião pública. Ia fuder exatamente, ela. Exatamente. E o estrago da bomba nuclear, é como o Alexandre até falou uma vez, é muito maior na opinião pública do que o estrago mesmo que ela provoca. Se o cara jogar uma bomba nuclear de 1 kiloton que destrói menos do que outras bombas convencionais, mas o fato de ser nuclear, fodeu, cara. Assim, Olha só, o ex-psicanalista do presidente François Mitterrand... Caraca, agora vamos longe. Ele escreveu um livro. Nesse livro, ele contou que o François Mitterrand, durante as sessões de psicanálise dele lá, falava que essa mulher é terrível, essa Margaret Thatcher é maluca. Ela ameaçou usar armas nucleares caso a França não desse códigos de desativação dos mísseis Exocet. Mas calma aí, ameaçar é uma coisa, usar é outra. Caraca, peraí, esse psicanalista é um filho da puta, né? Cadê o negócio do médico que não pode falar? O bicheiro que vendia jogo do bicho pro Reagan falou que era caô, cara. Pô, cadê a ética do bicheiro? Bom, o fato é que esse assunto voltou à pauta porque... Primeiro que tá fazendo 30 anos da guerra. Foi uma guerra pequena, durou 74 dias só, mas foi importante, né? 2 governos estavam medindo popularidade por quem ganhasse ou não essa guerra. Tem a questão do petróleo, né? Agora que tá descoberto, vão explorar e tereréu, e a Argentina tá gritando por causa dessa porra. É, e aí é curioso que o Obama meio que deu uma esperança pra Argentina, né? Ele deu uma declaração aí falando... Primeiro chamando a Ilha de Malvinas, uhum. Né, o que é simbólico. Estranhíssimo, é simbólico. E outra é falando que a ONU deve promover uma conversa entre os dois. Caralho. Né? A Inglaterra deve estar putaça, tá, né? Putaça, a Inglaterra tá putaça com isso, cara. Mas, na verdade, isso daí... Eles têm assento no Conselho de Segurança, então eles têm direito a veto. Lembrando que o Lula, em 2010, assinou um tratado aí com a Argentina, uma declaração dizendo que o Brasil reconhece as Malvinas e as Ilhas Sanduíche lá como território argentino. E tem mais. Os países do Mercosul combinaram de não deixar aportar nenhuma embarcação com bandeira das Ilhas Malvinas. As Malvinas. Isso está gerando uma certa dificuldade no Brasil com a Inglaterra também. Peraí, Malvinas ou Falkland? A grande relevância disso é tu pensar, cara, que hoje em dia o papel do governo na geopolítica mundial nada mais é do que ser um facilitador das corporações desses países, né? Os ingleses querem explorar o petróleo com a BP. E não vão largar, nem fudendo. Ainda mais agora, pô. Mas não vão cravar a unha ali, meu irmão. Os argentinos nada mais querem do que a YPF faça uma joint venture com a BP pra explorar essa porra desse petróleo, né? E por outro lado, os Estados Unidos quer que explore essa porra seja a ExxonMobil, né? Então eles fazem isso, que é o conflito. E babaca é o Brasil, que na altura dessa deveria apoiar a Inglaterra pra tentar botar Petrobras no meio dessa porra, né? Lógico, mas eu apoio a Inglaterra, essa porra é Falkland, agora deixa a Petrobras brincar aí também.